DBA em modo foco. Por amor, 2 pelo dinheiro, 3 pela honra, 4 por ser guerreiro. E quem fica puto fica cabreiro, porque eu vivo rap o dia inteiro. Por amor, 2 pelo dinheiro, 3 pela honra, 4 por ser guerreiro. Ninguém fica puto, fica cabreiro, porque eu vivo rap o dia inteiro. Aí tiozão, eu tô na cena, tá vendo? Quem duvidou tomou no copo o veneno amargo que próprio cuspiu. E hoje viu que o falido vai ficar rico. Urubus não param de rodear, tio. Pode pá, tão querendo um pedaço da carniça que apodreceu ao decorrer de um tempo hostil. Quem viu, viu, quem viveu, sabe. Agora note que canalha que não somou e só deu falha, que é uma brecha pra poder chegar junto. Mas nesse exército, o soldado que desertou junto à batalha, quando é achado vira defunto. Agora o som é pra preview, e por serem contratos, e os ratos presos na ratoeira gemem por misericórdia. Mas não sou Jesus. Por amor, 2 pelo dinheiro, 3 pela honra, 4 por ser guerreiro. Ninguém fica puto, fica cabreiro, porque eu vivo rap o dia inteiro. Por amor, 2 pelo dinheiro, 3 pela honra, 4 por ser guerreiro. Ninguém fica puto, fica cabreiro, porque eu vivo rap o dia inteiro. Pessoas ao meu redor me taxam de marginal, de ser moral, de vagabundo. Confesso que pra mim já é normal, é só ser racional. A inveja não os deixa enxergar a visão de um empreiteiro sem terno, que no lugar da caneta tem o mic, o boom, o clap. Eu faço rap e o gravata solto cash na minha conta, João. Aqui é Bilaco original da Costa Norte, tiozão. Se duvidas que não, acomode-se no pepino. Esse é meu hino. Cada faixa produzida teve sangue, suor escorrido. Agora os que querem me ver cair, meu rap não vai cansar de atropelar. Muitos poderiam ter me dado a mão, mas não. Então, hoje cuspo na cara. Por amor, 2 pelo dinheiro, 3 pela honra, 4 por ser guerreiro. Ninguém fica puto, fica cabreiro, porque eu vivo rap o dia inteiro. Por amor, 2 pelo dinheiro, 3 pela honra, 4 por ser guerreiro. Ninguém fica puto, fica cabreiro, porque eu vivo rap, mano, o dia inteiro. Entendeu, tiozão? Essa aqui é a parada. Essa é a minha parada, certo, João? DBA, yo. 2016. Protein Hass Records. Bate Black Gang.